Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Glória ao Deus eterno, porque sei que és comigo, ó Senhor. Glória ao Deus eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Esse pequeno trecho é uma canção que nós utilizamos para adorar a Deus. Nós vamos compartilhar o livro de Jó, no capítulo 7. O livro de Jó, capítulo 7. Irmãos, quero lembrá-los que até o capítulo 6, tudo está postado no blog. Tudo está postado no blog logos7.blogspot.com. Blog logos7.blogspot.com. Na hora de você colocar o 7, não precisa escrever, só colocar o número, o numeral. Então, blog logos, o numeral 7.blogspot.com, e você vai encontrar ali um verdadeiro devocionário com mais de 40 livros da palavra do Senhor em forma de devocional. Em sequência, capítulo a capítulo, e você poderá ter um grande devocionário. Há outros devocionários que são uma bênção, mas dessa maneira, capítulo a capítulo, eu conheço poucos. Então, é uma oportunidade para você estudar a palavra, capítulo a capítulo, livro após livro, da palavra do Senhor. Muito bem, estamos em Jó capítulo 7 e esse capítulo vai falar do desabafo de Jó e o seu questionamento a Deus. Então, Jó desabafa e questiona a Deus. Esse é o tema, Jó desabafando e questionando a Deus. Bem, toda pessoa que faz um comentário, seja numa pregação, seja num estudo ou numa leitura devocional, escolhe ou um versículo, escolhe uma perícope, que é uma sequência de versículos, ou faz como nós fazemos, lê o capítulo inteiro e destaca algumas coisas. Eu quero dizer a você que o meu destaque nesse capítulo é o diálogo entre Jó e Deus, tá bem? Vou repetir. A minha ênfase é o diálogo. Claro que você pode olhar comentários e verificar outras questões, como o gênero literário, como a tradução de palavras no hebraico, no aramaico. Você pode encontrar diversas formas de abordar. Como nós trabalhamos com um tempo de mais ou menos 30 minutos a 40 minutos, eu vou ler o texto, mas eu já quero dizer para você acerca do diálogo de Jó com Deus e um diálogo franco. E quero convidá-lo, convidá-la a ter esse diálogo com o Senhor. Se você está passando por momentos de grande felicidade, você vai ter um diálogo agradecendo a Deus, louvando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor. E se está passando por uma crise terrível, como Jó estava passando, você pode dialogar com Deus desabafando. Você pode ter a liberdade de desabafar com Deus. Deus não se incomoda com isso. Pelo contrário, ele quer que você abra o seu coração e diga a ele quais são os seus lamentos e as suas dores. Vamos ler o texto? Versículo 1. Ó Deus, por acaso o ser humano não trabalha dia após dia arduamente sobre a terra? Não são todos os seus dias como os de um assalariado? Como escravo que suspira pelas sombras e o repouso do entardecer, como assalariado que anseia pelo pagamento, assim me ofereceram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando, enfim, me deito, questionam-me os pensamentos. Quanto tempo terei de repouso? É uma pergunta. Quanto tempo terei de repouso? Quando me levantarei? Então a noite se arrasta e eu fico me virando na cama. A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até que vejo o romper da aurora. Olha só, irmãos, ele ficava durante a noite perguntando a Deus: quanto tempo eu terei de repouso? Quando me levantarei? E ele vai até o amanhecer. Versículo 5: meu corpo está tomado pelos vermes de crostas de ferida. Observo minha pele se rachando e vertendo pus. Meus dias passam mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim do mesmo jeito que começaram, sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não representa mais que um sopro. Meus olhos jamais tornarão a contemplar a felicidade. Os que agora me observam nunca mais me verão. Depositaste teu olhar sobre a minha pessoa e já deixei de existir. Olha de novo o drama, né? Ele não diz que deixará de existir. Ele olha para si mesmo e fala: na verdade, eu já não existo. Eu já deixei de existir. Versículo 9: da mesma maneira que a nuvem se esvai e desaparece, aquele que desce ao Sheol, à sepultura, jamais voltará a subir. Dois detalhes. Sheol é o nome hebraico para sepultura, e lá atrás nós vimos, enquanto há um sopro de vida, nós não vamos ao Sheol. Mas quando se encerrar essa vida, nós vamos para o Sheol, vamos para os braços do Altíssimo, para a sepultura, e o nosso espírito vai para os braços do Senhor. E uma coisa interessantíssima, no meio de tanta bobagem que se espalha por aí, jamais voltará a subir. Portanto, essa crença na palavra do Senhor está expressa aqui. Ninguém que tenha ido ao Sheol, que tenha ido à sepultura, vai voltar a subir. Não existe isso. Se alguém apareceu para você, ou apareceu numa visão porque você desejava muito, ou mais provavelmente era um demônio que apareceu falando, porque os demônios acompanham toda a nossa vida ao derredor, eles sabem tudo aquilo que nós representamos. E as pessoas procuram falar com os mortos depois da morte, mas os mortos jamais voltarão a subir. Essa também é a nossa fé. Nunca mais retornará à sua casa, à sua antiga habitação. Não mais tornará a vê-lo. Por esse motivo, não calarei a boca e falarei da angústia do meu espírito. Eu me queixarei da amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou o monstro das profundezas para que cerques com guardas? Quando penso, meu leito haverá de consolar-me e minha cama aliviará meu sofrimento. Eis que me assusta com sonhos e me atemorizas com visões. Muito bem, então agora é hora de compartilhar mais um detalhe. Queridos, a noite de sofrimento para Jó parecia um sem fim. A noite de Jó parecia sem fim, tamanho sofrimento que ele estava vivendo. A doença de Jó pode ter sido efetantíase, vou repetir, efetantíase, uma decorrência de disfunção na circulação da linfa. A perna inchada e enrugada lembra a perna de um elefante, e há úlceras que emitem um fluido repugnante de forma intermitente. Os pesadelos horrorosos são influenciados pela elefantíase e pelas palavras inquisitórias. Além de tudo que ele estava sofrendo, ele tinha palavras inquisitórias, acusativas e condenatórias de Elifaz, que se manifestou no capítulo 4, 13 a 16, já está postado no blog, que só faziam torturar a sua consciência atemorizada, piorando seu estado depressivo. Pior do que a dor ainda é a tortura de uma consciência atemorizada, de uma consciência marcada pela inquisição, pela acusação, pela condenação de Elifaz. E isso piorava o seu estado depressivo. Voltemos ao capítulo, ao versículo 17. Eis que me assusta, versículo 14, perdão. Eis que me assustas com sonhos e me atemorizas com visões. Prefiro ser estrangulado e sofrer a morte em lugar de ver meus ossos sendo fustigados dia após dia. Olha a dor desse homem. Ele preferia ser estrangulado. Ele preferia sofrer a morte, ao invés de visualizar os seus ossos sendo fustigados dia após dia. Versículo 16. Sinto desprezo pela minha vida. Sei que não viverei nessa terra para sempre. Portanto, deixa-me, porquanto os meus dias não têm o menor sentido. Jó aqui chega ao clímax da dor. Ele quer a morte, já tinha expresso isso, mas diz que não, a existência dele não faz sentido, já tinha dito, mas aqui ele diz: deixa-me, Senhor, deixa-me, porquanto os meus dias não têm o menor sentido. Então, irmão, irmã, no diálogo que nós temos com Deus, às vezes o drama é tão grande que você chega a clamar: Senhor, minha vida não tem sentido. Deixa a minha vida. Abandone a minha vida. Ele não faz como a sua esposa, de dizer: amaldiçoa e morre. A esposa dele disse isso, nós lemos logo no início do livro. Ele não faz isso, mas ele, no clímax da sua dor, ele diz: me deixa, porquanto os meus dias não têm o menor sentido. Não tem sentido ficar vivendo assim. Afinal, versículo 17, quem é o ser humano para que lhes dê grande importância e coloque sobre ele os teus olhos, para que o examines a cada nova aurora, a cada amanhecer, e o proves a cada momento? Que é o ser humano para ser provado a cada momento? Nunca desviarás de mim o teu olhar misericordioso. Aliás, essa é outra indagação, corrigindo: nunca desviarás de mim o teu olhar misericordioso e vai continuar mantendo a minha vida? Jamais me abandonarás, nem por um instante? Ele reconhece aqui que, ao mesmo tempo da sua vida sem sentido, que Deus tem misericórdia dele e por isso ele continua vivendo. Ele reconhece também que Deus não o abandonou, nem por um instante. Isso é importante para mim e para você. Por maior que seja a dor, por maior que seja a luta, por maior que seja o sentimento de abandono, por maior que seja a enfermidade, por maior que seja o fracasso aparente, porque nós podemos ter uma vida exitosa e depois podemos passar por um fracasso. Será que jamais me abandonarás? Nem por um instante? Se errei e pequei, que mal te causei? Ó tu que vigia todos os seres humanos, por qual razão me tornaste o teu alvo? Olha a confiança na soberania de Deus. Veja, ele não está se referindo ao maligno. Aliás, é bom que você saiba, tirando raríssimas exceções, por isso que é exceção, né? Porque é raro. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento é claramente a relação dos homens de Deus, das mulheres de Deus, com o Senhor. Não há essa teologia que invadiu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não há essa teologia do povo de Deus dialogando com as trevas. Com as trevas nós não dialogamos. Nós vencemos em oração principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Não há nenhum sentido para a igreja se arvorar a dialogar com Satanás. Satanás você expulsa. Principados, potestades, você expulsa. Dominadores desse mundo tenebroso, em suma, demônios e Satanás, você expulsa. Não há espaço na Bíblia para um diálogo com o maligno. Por isso, ele diz: se errei e pequei, que mal te causei? Ele está falando com Deus. O diálogo é com Deus. Ó, tu que vigia todos os seres humanos, por qual razão me tornaste teu alvo? Porventura me transformei num fardo pesado, inútil para ti? Antes do último versículo, eu quero dizer para você, irmão, irmã, das mais diferentes igrejas, nos mais diferentes países, nós fomos invadidos por uma teologia, basicamente depois da Segunda Guerra Mundial, e especificamente nos anos 70, 80, 90 do século passado, por essa ideia. Ah, pastor, mas isso está presente lá em Paulo, está presente na tentação de Jesus, está presente aqui e acolá. Não! Na tentação de Jesus, ele diz: arreda de mim. Quando Pedro queria que ele voltasse para Galileia, ele diz: arreda de mim, sai de mim. Quando outros homens de Deus, como Paulo, esclarecem a hierarquia do maligno, Satanás, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, em suma, a hoste do mal, ou seja, a organização dos demônios, nós temos que aprender isso para enfrentar e fazer com que se afastem de nós. Mas nós não podemos cair nessa ideia. Essa ideia perturba a igreja e essa ideia torna a igreja equivocada biblicamente. Quando você sentir que está sendo provado, se está sendo provado, está sendo provado com a permissão de Deus. E o diálogo tem que ser com Deus. E Deus se agrada que você dialogue com ele. Deus se agrada, eu disse na proposição de abertura, se você está no momento de grande vitória, você deve glorificar a Deus. E se você está no momento de grande provação, no máximo é reconhecer a soberania de Deus. E se você percebe a presença do maligno, mande que ele arrede, mande que ele saia, mande que ele se afaste de você. Pode ser uma enfermidade, como no caso de Jó. Mande que se afaste de você e tenha fé, porque tudo tem que obedecer ao soberano Deus. Tudo e toda a força no universo está debaixo da soberania de Deus. Você tem poder, você tem autoridade para fazer com que as forças do mal se afastem de você. E você vença no deserto, e você vença, às vezes até de um amigo, de um discípulo, como Pedro, e você vai dizer: arreda de mim, Satanás. E quando Paulo vai explicar sobre a hierarquia do mal é por um motivo didático, para que nós entendamos como Satanás tem as suas forças organizadas. Ele não é um amador, não. Ele conhece a humanidade desde o princípio. Por isso é ele, depois principados, depois potestades, depois dominadores desse mundo tenebroso. E na volta de Jesus, preste atenção, na volta de Jesus, ele vem organizado também, com a besta que emerge dos mares, ou seja, a besta que emerge das nações, porque eles achavam que nos mares estavam seres malignos, e da besta que emerge, que se levanta da terra, e em seguida o anticristo. Nós estamos às portas. A igreja de Tessalônica, no ano 50, já via sinais. A igreja de Jerusalém já via sinais de que o anticristo estava chegando. Ora, que diremos nós, 2000 anos depois? Estamos no amanhecer do terceiro milênio, estamos no amanhecer do terceiro dia. A qualquer momento, essas bestas prepararão, besta que vem das nações, autoridades religiosas que vão corromper a humanidade e transformar numa religião só que contraria a vontade de Deus e a vinda do anticristo. Ele não é um amador. E como nós o venceremos? Nós venceremos permanecendo fiéis. Aqui eu não tenho tempo para entrar, mas a Bíblia vai falar que durante metade de um tempo completo, ou 3 anos e meio, ele vai enganar todas as nações. Ele vai enganar Israel. E o templo será erguido. Preste atenção, tudo que diz respeito ao templo já está pronto. Tudo que diz respeito ao templo já está pronto. E já foi visto pelos estudantes, pelos arqueólogos. Tudo está pronto. A única coisa que não foi demonstrada para ninguém é a Arca da Aliança. Só falta aparecer a Arca da Aliança e o templo ser erguido. Então eu fiz esse parêntese para você não cair na esparrela de que nós temos que, cara a cara, enfrentar o demônio. Não, nós temos que repreender, nós temos que mandar que se arrede, nós temos que tomar posse, reformar a nação. Nós temos poder e autoridade para reformar as nações através da oração, através do jejum, através do testemunho, através de uma igreja avivada, de uma igreja ao mesmo tempo tradicional, firmada na palavra. Nós temos que vencer através dos meios de graça, da Santa Ceia do Senhor e de todos os meios de graça. Eu mencionei alguns aqui. Nós temos autoridade para vencer. Será fácil? Não, será difícil. Nesse tempo completo, metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, pode ser literal ou pode ser simbólico, por metade de um tempo, ele vai enganar todas as nações e vai enganar a igreja também. A igreja que não está firme, ele vai enganar também. Só depois de 3 anos e meio, tudo ficará claro acerca do plano maligno quando ele se declarará como o anticristo. Ele se declarará como anticristo e aí ele vai entrar no templo de Jerusalém e vai dizer que ele é o Cristo e o povo de Israel não vai cair nessa esparrela e as igrejas fiéis não vão cair nessa esparrela e você não pode cair nesse engano, nessa mentira. Por isso eu volto para o versículo 20. O seu diálogo franco é com Deus. Eu repito, se há motivo de louvor, que ele seja adorado. Se há motivo de drama, dor, lamento, que ele seja buscado, que você chore diante dos braços do Senhor, porque é para lá que nós vamos. Deus se agrada desse diálogo franco. Versículo 21. Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas de vez os meus pecados? Só uma boa notícia. Lá em Jesus Cristo, nós estamos falando do período patriarcal, né? Mas lá em Jesus Cristo, ele perdoou as nossas ofensas e apagou de vez os nossos pecados, todos aqueles que nele creem. Porquanto em breve me deitarei no pó, tu me procurarás, contudo eu já não mais existirei. Ele ainda estava no período patriarcal, ou pelo menos o texto se refere a isso, então ele não tinha conhecimento do Messias, e ele não sabia a extensão da obra do Messias, e ele diz: você não vai me achar mais, mas agora nós podemos dizer: vai achar sim, porque Jesus, com a sua graça, operou o nosso despertamento da morte prevenientemente, graça preveniente, graça justificadora. Ele vai nos tirar de toda ofensa, vai nos tornar justos, vai nos tornar sem pecados, graça salvadora, justificadora e salvadora e graça santificadora. E você não vai ficar no pó, não. Você vai ressurgir junto com Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Eu espero que nesse momento você seja edificado e por causa desse capítulo você venha aprofundar o seu diálogo com Deus em qualquer situação. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita com o Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.